Janela Amarela reapresenta Janela Amarela, Janela Amarela, spot.com. A janela no espelho da rede. Thank you. Lucky Space Station, a recordação dos Limp, na abertura de mais uma sessão da Janela Amarela. Durante esta emissão vamos ter a oportunidade ainda de escutar Boom Bip, Takagi Masakatsu, Beirut, Boards of Canada, Nobukazu Takemura, Burial, Code 9, Carla Buzulik, Troy Von Baltazar, os Manuel e também, e já de seguida, Machine Gun dos Mum. Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão da Janela Amarela. Já sabem, streaming, podcast e muito mais em janelaamarela.blogspot.com. Thank you. janelaamarela.blogspot.com. In we should tell you. Maybe just maybe we can feel you. Maybe just maybe we can save you. Maybe just maybe we will kill you. Colored by you through the surface. We never once did you think this would happen to me. Always trying to master the slave. No, I need to save the slave in me. Future plans simply read from our means. We can't compete unless we're dead bound with me. With the stroke of our pen, from the knees it descends into a never-ending battle. There's a word. No, I'm not. A Janela Amarela no Espelho da Rádio, sábado para domingo, da 1 às 2. janelaamarela.blogspot.com. Thank you. Rapidamente chegamos aos minutos finais de mais uma sessão da Janela Amarela. Por ela passaram nomes como os Boom Bip, Takagi Masakatsu, Beirut, Boards of Canada, os Burial, ainda os Manuel e os Mum, entre muitos outros nomes. Vamos prosseguir e finalizar esta sessão com Fujiya and Miyagi, chama-se Conductor 71 e ainda B. Flashman, Waiting for You to Come. A Janela Amarela despede-se, divirtam-se e até à próxima.